O telefone tocou, chamou, chamou, chamou, chamou. Mas eu não vou atender, eu tomei porre de amor, porre de amor. E a culpada disso tudo é você. Oh, olha o sem retoque. Atender essa ligação nessa pegada que eu tô bebendo e sofrendo de amor. Voltei a beber pelos bares das ruas noitadas na calada da noite, errando o caminho de casa. Tô bebendo pra te esquecer, mas o que eu sinto por você não vai mudar, amor. Sei que a minha ficha não caiu, e vê se você tava rindo. O telefone tocou, chamou, chamou, chamou, chamou. Mas eu não vou atender, eu tomei porre de amor, de amor. O telefone tocou, chamou, chamou, chamou, chamou. Mas eu não vou atender, eu tomei porre de amor, porre de amor. E a culpada disso tudo é você. Mas o que eu sinto por você não vai mudar, amor. Sei que a minha ficha não caiu, viver sem você tá barril. O telefone tocou, chamou, chamou, chamou, chamou. Mas eu não vou atender, eu tomei porre de amor.